minas, tudo junto com as mãos pra cima. Sim, sim. Manos e minas, este é o som que te alucina. Ha, ha, ha. Manos e minas, todos juntos com as mãos pra cima. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Manos e minas, este é o som que te alucina. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Manos e minas, tirando uma onda com as mãos pra cima. Te contagiando é pura adrenalina. Se ligue, sente o drama, aumente o rádio, sinta o grave deste som. Se ligue na batida, sangue bom. Se liga que aqui é pura emoção. Se ligue nesse rap, esse é o som. Como diz Lino Cris, som de drama. Elementos da terra faz o som pra vocês. Meus mano, minhas minas, nós amamos vocês. Como já dizia ABC16, liga as mãos, as mãos. 1, 2, 3, mais uma vez. 4, 5, 6, e aí DJ? 7, 8, 9, é só dançar e uma onda tirar. Manos e minas, todos juntos com as mãos pra cima. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Manos e minas, este é o som que te alucina. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Também faz parte da cultura hip hop. Tira uma onda, tu tá ligado, sintonizado, my brother. Atitude, consciência, não gera violência, não promove delinquência, treta leva decadência. Então, vem comigo, vamos lá, paz e amor. Hip hop, hip hop, hip hop, oh. Esse é o som que as ruas encantou, levantando as mãos, orando ao Senhor. Manos e minas, todos juntos com as mãos pra cima. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Manos e minas, este é o som que te alucina. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Quero todos apostos em fila indiana. Quem é seguidor adepto, não se engana. Use a inteligência, se ligue na batida. Fuja das tretas, vá seguindo a rima. Pois no rap vejo muita contradição. Manos pregando a paz e promovendo desunião. Falando de drogas, crimes, rotina da periferia. Se perdendo entre o conselho e apologia. Manos e minas, todos juntos com as mãos pra cima. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Manos e minas, este é o som que te alucina. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Manos e minas, todos juntos com as mãos pra cima. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Manos e minas, este é o som que te alucina. Mãos pra cima, manos e minas, todos juntos segue a rima, sempre firma. Brincando elementos, vou lutando contra o tempo. Para mim e meus compadres, rap é oxigênio. Nos toca discos, o Wallace, Preda, Buguelo, Camelo. Dividem o vocal, estão pro arrebento. Paz pra nós é filosofia, sempre firma. O rap hoje em dia é alternativa, sempre firma. Zona Sul, Ipiranga é minha vida, sempre firma. Zona Leste, também tá envolvida, sempre firma. Zona Norte e Oeste, somos nós na fita, sempre firma, sempre firma. Sempre viva!